Vim do futuro, vai tudo fluir. Gata, tu não sabe, mas já te comi. No ouvido eu falo tudo que ela quer ouvir. Calcinha pro lado, nada sai daqui. Lavando dinheiro com ouro de milhões investido, minha voz que fez. Um carro por ano, só modelo a novo. A receita investiga, mas eu tô na com lei. Com fé a vida é mais bela. Já importei da califa aquela. Vendo que os deuses estão a meu favor. Vim cantar pra expulsar todas as mazelas. A puta na rua é uma cinderela. Linda no ano na minha janela. Me mando na paz do senhor de polo esporte. Fiquei bem cheirosinho pra ela. Com deuses a meu favor. Vou te chamar pra fuder. Filma pra depois tu ver. Afte lá no QG. A meu favor. Vou te chamar pra fuder. Enquanto tua amiga vê. Afte lá no QG. No baile eu balanço, em hora pra embora. Degusto importado, me importo com a cara. Jogou avanço, tá aqui sem pena. Por trás isso filme de filme assim. Vai tocar minha cara de tralha. Pigmentada, navalha na trena. Abusado é absoluto, ó. Se ficar puto é pior. Preto rico, preto chique. Amo grife, amo Nike. No baile são vários bicos. Rio de Janeiro, essa porra não é contra strike. João Ribeiro, pilares abolição. Eu sou minha própria disputa, mares de disposição. Como tu quer que eu te foda, minha puta desaposição. Com Deus e a vou te chamar pra fuder. Filma pra depois tu ver. Afte lá no QG. A meu favor. Vou te chamar pra fuder. Enquanto tua amiga vê. Afte lá no QG. Thank you.